Vamos botar pra quebrar agora, hein? Fica à vontade, pode ir pro lado, pro outro, pra trás, pra frente. Só não vale ficar parado, beleza? Que delícia! Bora lá! Simbora, vem que vem! Zanga, quando eu vou pro samba, você vem comigo e faz a festa. Olha que maneiro, tem tamborim, pandeiro, cavaco e violão. Amor à beça, quando chega sexta-feira, eu vou pra pagodeiro e você não se cansa de pagode. Dança miudinho, vem no sapatinho, agita no refrão e se sacode. Meu samba com carinho te faz feliz, feliz. E tudo nessa vida é você. Exalta, exalta. Se arruma, fica linda que eu tô chegando aí. Espera que essa noite é você. Um show, um samba, a gente bota pra quebrar. Ninguém segura a gente. E a cuíca chora e faz o povo todo balançar. Um lado pro outro, pra trás e pra frente. Um samba, a gente bota, bota pra quebrar. Ninguém segura a gente. A cuíca chora e faz o povo todo balançar. Você não se zanga quando eu vou pro samba. Você vem comigo e faz a festa. Olha que maneiro, tem tamborim, pandeiro, cavaco e violão. Amor à besta, quando chega sexta-feira, eu vou pra pagodeiro e você não se cansa de pagode. Dança miudinho, vem no sapatinho, agita no refrão e se sacode. Meu samba com carinho te faz feliz, feliz. E tudo nessa vida é você. Vai! Exalta, exalta. É. Se arruma, fica linda que eu tô chegando aí. Espera que essa noite é você. Um show, um samba, a gente bota pra quebrar. Quem segura a gente? A cuíca chora e faz o povo todo balançar.